pare. Mas assim você tá complicado, tá difícil demais. Que saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa dança é gostosa demais. Volta, rapariga. Vai, mete com força, mete com força, que não lenta, faz a perda. Mete com força, mete com força, que não força, que não perda. Mete com força, mete com força, que é um moleque, faz a pai. Vai chocando, vai chocando. Tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não. Eu me apoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia tirá-la do cabaré. A mulher tá gostosa, ela é profissa demais. Ela vem seduzindo, rebola, senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente. Mexe até com tua mente, com ela é chapa quente. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Tá com saudade daquela sua sentada pro pai. E volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu delino, fico louco, você desce, me assim. Quando eu colocar de novo, aquela nossa transa que é gostosa demais. Volta, rapariga. Marcos Cauê. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Saudade daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga, com você é mais gostoso. Eu delino, fico louco, você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. Vai, mete com força, mete com força, que não lenta, faixa preta. Mete com força, mete com força, mete com força, que não perda. Mete com força, mete com força, que é um moleque, faixa pai. Vai chocando, vai chocando. Tô aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil pra mim, tá fácil não. Eu me apoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia tirá-la do cabaré. A mulher tá gostosa, ela é profissa demais. Ela vem seduzindo, rebola, senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente, a sentada é diferente. Mexe até com tua mente, com ela é chapa quente. Volta, rapariga, sem você tá complicado, tá difícil demais. Tá com saudade daquela sua sentada pro pai. E volta.